Graça e paz, irmãos e irmãs, que bênção, que grande bênção nós podemos compartilhar juntos de mais um capítulo da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos compartilhar o capítulo número 20 de Números. Que grande, grande, grande bênção. Mesmo geograficamente distantes, nos aproximamos através da palavra do Senhor, que nos santifica, nos purifica, nos abençoa. Quero agradecer também por todas as mensagens desse dia, a palavra da nossa querida Marileia, abençoando a pastora Margarete na sua saúde. Nossa querida e amada irmã Vivian, missionária do Senhor, a principal responsável, prestem bem atenção, irmãos, para vocês orarem por essa vida, a principal responsável para que esse projeto esteja alcançando as nações. Eu louvo a Deus e que quando a Vivian se apresentar diante do Senhor no dia da sua volta, ela tenha recebido o galardão por isso. Irmã Marileia, irmã Vivian, Everson, com mais uma mensagem linda, a todos que têm orado por nós, a todos os irmãos que têm dado uma contribuição, ofertado nas nossas vidas, e a nós três que temos articulado todo o trabalho, e eu quero que vocês saibam de uma coisa. Pastora Margarete acabou de orar por mim antes de começar a palavra, e nós temos orado juntos, então estamos nós três, juntamente com o irmão Lucas, perdão, no Instagram também, à frente desse trabalho. E aproveito para mandar um abraço para a Assembleia de Deus em Entre Folhas. Estou com muita saudade de vocês, da gente poder estar pertinho. Agora estou sem carro, a gente não consegue estar pertinho, mas ontem eu matei um pouquinho da saudade, vendo o Gercinho aqui. Mas mando um abraço a todos, através da vida do pastor Jessé e da diaconisa Eloá. Eu mando um abraço a todos de Entre Folhas. Mando um abraço à irmã Chiquinha, ao irmão Paulo, à irmã Aninha, a todos os irmãos aqui de Vargem Alegre, a todos os irmãos da Igreja Galileia, a todos os irmãos, particularmente o presidente Eronilson, clamando pela cura total. Senhor, cura totalmente. Restabelece totalmente o teu servo. A irmã Etelvina, ontem eu esqueci de mencioná-la, querida, e eu quero mencionar hoje, não é por mal, às vezes a gente está mencionando um nome e não consegue lembrar de todos, mas a irmã Etelvina tem sido também um baluarte nesse ministério, na nossa vida. Então, da Galileia, nós temos, além de oração dos irmãos e irmãs, nós temos a contribuição do pastor Eronilson e da irmã Etelvina, que é a esposa do presidente. Muito obrigado por todo o seu carinho, por todo o seu investimento em nossas vidas. E eu espero que em breve nós tenhamos outros irmãos da Galileia entendendo a necessidade e comprometendo-se com essa obra, com essa missão que é também da nossa igreja. Muito obrigado a todos. Falei da irmã Marileia, me lembro do irmão Freitas, do Cristiano, do Luciano, das famílias, Que Deus os abençoe poderosamente. Me lembro do irmão França, da Ângela. Que Deus os abençoe, do irmão Jefferson e toda a família. Irmão, se eu for mencionar cada nome agora, não será possível, mas um grande abraço a toda a Igreja Metodista em São José dos Campos. Foram 4 anos maravilhosos de convívio, mas não ficaram nos 4 anos. Não ficou nos 4 anos. Nós, de lá para cá, temos mantido amizade, carinho, oração. Então, meu agradecimento, abençoo o pastor da igreja atual, um pastor querido também. Não tive tanto contato, mas os contatos que tive foram muito gostosos. Então, abençoo o pastor, abençoo a liderança da Igreja Metodista em São José, abençoo a todo o povo, a todo o rebanho ali vizinho de São José dos Campos, a Igreja do Jardim Satélite, abençoando todo o ministério, do pastorado até o bebezinho mais recente que tenha nascido, ou o cristão, o bebê na fé mais novo que chegou à fé, pastora Beatriz, Siqueira, ali no Jardim Satélite, e também muito colado, muito próximo, à igreja de Jacareí. Meu carinho enorme pela pastora Andréia, pela Patrícia, pela Yasmin, cada dia mais bonita, cada foto que você põe, Yasmin. Você está mais bonita. Maravilhoso Deus que te fez uma ministra de louvor já na sua mocidade. Um carinho especial pelo irmão Abidene, que tivemos um relacionamento maravilhoso. Diferente do que muitos pensam ou dizem, líderes fortes podem ter um relacionamento de comunhão abençoador, e assim o foi. A irmã Maria, querida, Adriana, irmãos, toda a família, seu esposo, toda a família, toda a família. Nós abençoamos e abençoamos agora a todo o rebanho da Igreja Metodista em Jacareí. A todos os irmãos que passaram por ali, na Metodista de Jacareí e hoje estão talvez na quadrangular, parece que eu entendi assim, outros talvez possam estar em alguma Assembleia de Deus, outros na Igreja da Família, não importa, qual denominação, mas que estejam todos bem, todos e todas desfrutando da íntima comunhão com Deus. O meu carinho enorme, cada minuto vivido do cristianismo em cada igreja é precioso demais, é maravilhoso demais. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e escorre pela barba, barba de Arão, e vai até a orla das suas vestes. Muito obrigado por todo carinho. E saibam as três comunidades que eu citei, que eu amo muito vocês. Agora, um pouquinho mais distante, lá em Juiz de Fora, aqui próximo, mais próximo de mim, mas um trabalho lindo do pastor Wagner, da pastora Andréia, já mencionei algumas vezes, mas não só eles, toda a família, Fernando, a mamãe, né, os filhos, que já não devem ser pequenininhos, né? Já faz muitos anos que nós não vemos. Então, a todo rebanho da igreja ali, ah, Senhor, abençoa todas essas igrejas. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Um abraço especial também em São José, ao Laíra, Lília, irmãos amados no Senhor, ao Leir, a Miriam, o nosso abraço aos filhos, e um abraço especial que talvez contemple a todos ali, uma representação de todos vocês, alguém que já foi pastor, que é o reverendo Sila Namorato. Olha, pastor, o senhor é um modelo, um exemplo, e o nosso convívio também foi sempre tão abençoador. Que Deus o abençoe a cada dia, a esposa e todos os filhos, netos, toda a família. Um abraço a todos. Quem estiver ouvindo, Daniel, Érica, Maurício, Kátia, todos que estiverem ouvindo, transmitam uns para os outros. Lili, Odenil. Olha, não há como lembrar agora, como mencionar, lembrar, mas não há como mencionar todos vocês. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Esse momento de 10 minutos foi precioso porque o Evangelho não é só também ler um texto bíblico e aprender um texto bíblico. Nós não vivemos isoladamente. Nós vivemos como corpo, corpo de Cristo. Tá bem? Então, um grande abraço a todos e todas. Capítulo 20, As Águas de Meribá. Diz assim o capítulo: No primeiro mês, toda a congregação de Israel deslocou-se para o deserto de Zin e armou acampamento em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não se encontrava água potável para a comunidade. Por esse motivo, o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eita, sou! Como diria aqui em Minas, irmãos e irmãs. Eita, povo! Que reclamava também, né? Bom, versículo 3: Discutiram com Moisés e exclamaram: Quem dera tivéssemos todos perecido quando nossos irmãos tombaram mortos diante de Javé. Por que conduziste a assembleia do Senhor a esse deserto para que morrermos nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a esse terrível lugar? É uma terra absolutamente inadequada para semeadura, onde não há cereais, nem figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e até mesmo sem água para beber. Moisés e Arão deixaram a assembleia e vieram à entrada da tenda do encontro, prostraram-se com seus rostos rente ao chão, apareceu-lhes a glória de Javé. Então o Senhor ordenou a Moisés: Toma teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, e sob os olhos deles, dize a esse rochedo que faça fluir as suas águas. Farás, pois, jorrar água da rocha e darás de beber ao povo e também aos animais. Então Moisés pegou seu cajado, que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: Ouvi agora, rebeldes! Será que teremos de fazer jorrar água dessa rocha para vos saciar a sede? Em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com seu cajado. Imediatamente jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos. Contudo, disse Javé a Moisés e Arão: Visto que não confiastes suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar essa comunidade na terra que lhe dei. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam contra Javé e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Versículo 14: Da cidade de Cádiz, Moisés enviou alguns mensageiros que foram transmitir ao rei de Edom a seguinte mensagem: Ao rei de Edom, assim fala teu irmão Israel. Tu mesmo sabe quantas tribulações nos tem advindo. Nossos pais desceram ao Egito, onde habitamos por longos anos. Os egípcios, entretanto, nos maltrataram muito, bem como nossos antepassados. Clamamos a Yahvé. Ele ouviu nossas orações e enviou o anjo que nos libertou do Egito. Eis que agora estamos todos em Cádiz, cidade localizada na fronteira do teu território. Desejamos, se isso te parece bem, atravessar tua terra. Não atravessaremos os campos, nem as vinhas, também não beberemos água dos teus poços. Seguiremos a estrada real, sem nos desviarmos, para a direita ou para a esquerda, até que atravessemos todo o teu território. Porém, Edom contestou-lhes: Não passarás por minhas terras, pois do contrário, marcharei preparado para a guerra contra ti. Então a congregação dos filhos de Israel ponderou-lhe: Seguiremos pela estrada real, a principal, de terra batida. Se bebermos da tua água, se nós e nossos animais bebermos de tua água, pagaremos o valor que desejares por ela. Basta que nos deixe atravessar o teu território a pé e nada além disso. Contudo, Edom retrucou-lhes, irredutível: Não passarás por minhas terras. E Edom partiu com seu exército, grande e bem armado, ao encontro do povo de Israel. Considerando que Edom recusou-se terminantemente a conceder permissão para atravessar o seu território, toda a congregação de Israel desviou-se dele. Versículo 22. Toda a comunidade israelita saiu da cidade de Cádiz e chegou até o Monte Hor. E foi naquele monte, próximo à fronteira de Edom, que o Senhor comunicou a Moisés e Arão: Eis que Arão se reunirá a seus antepassados, não entrará na terra que darei aos filhos de Israel, visto que fostes ambos rebeldes à minha palavra junto às águas de Meribá. Toma, portanto, Arão e Eleazar, seu filho, faze-o subir à montanha de Hor. Ao chegar ao alto do monte, tira as vestes de Arão, coloca-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido a seus pais. É exatamente ali que ele vai morrer. Moisés fez tudo em conformidade com as ordens do Senhor, subiram o monte Hor à vista de toda a congregação. Moisés tirou as roupas sacerdotais que Arão vestia e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto da montanha. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Toda a comunidade soube que Arão e toda a nação de Israel chorou e pranteou por ele durante 30 dias. Deve ter sido mesmo, queridos, um momento muito difícil para Moisés verificar que a sua geração toda estava falecendo: Miriam, sua irmã, Arão, e um momento de choro para Israel. Se bem que Israel, o povo de Israel, oscilava entre quebrantamento, choro, gratidão quando Deus operava alguma coisa e reclamação de pronto, quando via uma situação adversa, ao invés de confiarem totalmente no Senhor, já partiam a reclamar. Mas para Moisés, certamente, esse foi um momento muito difícil. Ele até, o homem mais manso da terra, se tornou o homem mais manso da terra. Teve um momento de certo desequilíbrio emocional e bateu na rocha. Ele não tocou na rocha para que vertesse água, Ele bateu na rocha e isso fez com que ele não pudesse nem pôr os pés na terra prometida, porque Deus é santo, santo, santo, é zeloso e, como dissemos ontem, não admite nenhum tipo de pecado no meio do seu povo. Mas Moisés, fiquem tranquilos, foi recolhido pelo Senhor, para o Senhor, e cumpriu a sua missão. Só teve esse momento, também já estava com 120 anos, praticamente, nós vamos ver na sequência do texto, e teve esse momento difícil, como todos nós podemos incorrer. Precisamos vigiar para não perdermos o equilíbrio em nossas vidas. Tomando uma aguinha aqui, passo para a segunda parte da nossa devocional. Hoje é a terceira, primeira saudação carinhosa a todos que amo. E depois da leitura do texto, agora a nota de rodapé da King James atualizada. Ao compararmos os versículos 22 ao versículo 29 com o capítulo 33, versículo 38, percebemos que esse capítulo começa no 40º ano depois do Êxodo. 40 anos antes, Yahvé ordenara que Moisés tomasse o cajado que usara para bater no Nilo, Êxodo 7,17, e para bater na rocha de Horebe, a fim de dar início a uma fonte de água, Êxodo 17, 1 a 7. Nós já ministramos para vocês, está registrado lá no blog. Agora, passada a geração que se revoltou contra Deus em Cádiz e foi castigada com a morte, capítulos 13 e 14, de volta ao local dos primeiros atos de murmuração e rebelião, a cena da incredulidade e reclamação se repete. Os filhos da nação rebelde desejam agora morrer com seus pais. As queixas contra o pão dos céus são repetidas pelos filhos. No versículo 8, Moisés recebeu ordens de pegar o mesmo cajado, mediante o qual Deus operara sinais poderosos no Egito e no deserto durante todos esses anos de peregrinação. Mas desta vez não deveria bater na rocha, apenas falar com ela, e essa derramaria sem água, suas águas puras para todo o povo. Salmo 114, versículo 8. Embora o Salmo diga isso, eu quero dizer a você que se Moisés, Deus está olhando a motivação. Se Moisés simplesmente tivesse tocado, esbarrado na rocha, certamente não teria sido admoestado. Mas quando Deus viu que ele perdeu, como disse a vocês, a estabilidade naquele momento, então veio a repreensão. Muito bem, partamos para a última parte da nossa devocional. A proposição não pode ser outra senão águas de Massá ou Meribá. O capítulo apresenta, irmãos e irmãs, três importantes aspectos na jornada do povo de Israel pelo deserto. Estou tratando com o resumo que preparei para nós, tá bom? Para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, ontem recebi mais pessoas no WhatsApp. Então, o capítulo apresenta três importantes aspectos na jornada do povo de Israel pelo deserto. A primeira parte apresenta o povo reclamando, porque no lugar que estavam não havia água potável. Isso ocorreu logo após a morte de Miriam, irmã de Moisés. Novamente, não tiveram paciência e fé para saber que o Senhor providenciaria a água e tudo o que necessitavam. Chegaram a dizer que melhor seria se tivessem morrido ou que Moisés não os tivesse liberto do Egito. Murmuraram outra vez. Num momento tão difícil para Moisés, com a perda da irmã que cuidou dele no seu nascimento, ela que o protegeu e colocou no cestinho, ficou observando até que a filha do faraó o acolhesse e depois sugeriu para levar uma mãe hebreia para que ele recebesse o leite. Ou seja, Miriam foi muito importante em toda a vida e o acompanhou até esse momento. Certamente um momento de grande dor para Moisés. Seguindo, irmãos, Moisés e Arão se prostraram perante o Senhor como fizeram outras vezes. Se prostraram à porta do tabernáculo. Toda vez que o povo reclamava ou se rebelava, Moisés e Arão clamavam ao Senhor. O Senhor ordenou que Moisés pegasse o seu cajado, que era símbolo de pastoreio e autoridade diante dos israelitas, e dissesse ao rochedo para que fluísse água para o povo e os animais. Então o texto é claro, era para falar, né? Pega o cajado, que representa a minha autoridade, representa o pastoreio que eu concedi a você, representa o meu poder, tudo isso. Vai com o teu cajado, ele já tinha 120 anos, como mencionei, e diz, fala, para que a água flua. Então, essa é a orientação, de Deus. Abra um parêntese. Quando eu menciono que, conhecendo a Deus como um dos seus servos, o pior dentre todos eles, mas mesmo sendo o pior entre todos eles, conhecendo a Deus, se Moisés tivesse já com 120 anos e tivesse tocado assim na rocha, como símbolo de que Deus estava operando a obra, mesmo que Deus tivesse falado, dito, melhor dizendo, para que ele apenas ministrasse, apenas falasse, certamente não seria divertido, porque Deus sonda o coração, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. E nós temos que obedecer à letra da palavra do Senhor. Ou temos que obedecer à palavra do Senhor exatamente como ele manda. Sim, mas Moisés não teria se desviado se o seu coração estivesse todo apaziguado. Acontece que Moisés estava marcado, machucado pela morte da irmã, mais uma rebelião, 40 anos de reclamação daquele povo, e ele acabou batendo. Então, fecha o parêntese, tenha certeza que a questão que estava no coração de Moisés é que fez com que Deus o punisse, o repreendesse. Não foi exatamente o bater, ainda que a rocha represente também Cristo, né? Mas aí seria uma outra questão em que eu não vou entrar agora. Meu propósito não é fazer sermões. Meu propósito é expor a palavra a você dentro de uma hora em cada estudo, para que a própria palavra opere em você o processo de santificação, opere em mim e opere em você o processo de santificação. Moisés e Arão se prostraram, então, perante o Senhor, irmãos e irmãs, no tabernáculo, como eu disse, o Senhor ordenou que fosse feito daquele jeito diante dos israelitas, dissesse ao rochedo para que fluísse água para o povo e os animais. Moisés e Arão reuniram o povo diante do rochedo, mas ao invés de fazer o que o Senhor mandou, o que o Senhor exortou, uma forma de exortação do povo, de exortação para o povo, ao invés de simplesmente falar, ele bateu duas vezes seu cajado na rocha. E isso nos dá a entender, obviamente, quando você está diante de um texto literário, né? Quando você está diante de uma literatura, você tem que estar atento a detalhes. Isso nos dá a entender que essa batida não foi uma batida qualquer. Ele bateu duas vezes seu cajado na rocha. Provavelmente, volto a falar, enlutado e fadigado com tantas reclamações, deve ter, né, tocado a vara, socado a vara na pedra, batido na pedra, batido seu cajado na rocha. Imediatamente jorrou água para todo o povo e para toda a criação. Abra um parêntese. De modo geral, nós não ficamos atentos nos textos a todos os relatos que mencionam criação, o cuidado de Deus com a criação. Nós somos por demais centrados no nosso umbigo. Eu vou esclarecer, somos demais antropocêntricos. A Idade Moderna, que começa aí no século XV para o XVI, fez do homem, do ser humano, homem no sentido de ser humano, fez da humanidade extremamente antropocêntrica, embora já fosse anteriormente. Mas agora está ideologicamente fundamentada. Houve toda uma fundamentação na Renascença e no depois no Iluminismo, toda uma fundamentação do pensamento, tanto filosófico como de outras áreas, levando o ser humano a ser o centro de todas as coisas. E esquecendo, então, por exemplo, da metafísica. A filosofia ganha outros contornos, ao invés de discutir questões metafísicas, começa a discutir questões mais práticas que dizem respeito ao ser humano. A teologia ganha outros contornos. E a ciência ganha um status de divindade. Tem um lindo livro sobre isso, chamado A Paixão da Ciência. Ela ganha um status de divindade. Então, para o ser humano, o que importa é ele mesmo e a ciência. Ainda dentro daquele período, aquilo que nós, com a nossa força, com o nosso conhecimento, podemos fazer por nós mesmos. E Deus vai sendo colocado de escanteio, e os animais, a criação, vão sendo colocados de escanteio, tudo mais vai sendo colocado de escanteio. O que sobra é o ser humano e o seu conhecimento. É uma idolatria do ser humano e uma idolatria do conhecimento humano. Isso tudo vai se avolumar, avolumar, avolumar. Depois vai ganhar uma bifurcação em dois sistemas: um sistema que sai do mercantilismo para se tornar um capitalismo. Que nós conhecemos, Um grande teórico para aqueles que são mais avançados é Adam Smith, e uma outra vertente desse antropocentrismo que coloca tudo para o lado é o socialismo de Marx e Engels, tá bem? Bom, se eu fosse falar de filósofos aqui, é um plano meu separar um dia da semana para discutir questões mais profundas com vocês de ordem filosófica e teológica, mas eu ainda não recebi o sim de Deus. Se essa for a vontade dele, isso acontecerá, porque isso é muito importante para você entender por que nós agimos assim o assado. Bom, da mesma forma, em aspectos completamente opostos, o capitalismo e o socialismo são absolutamente opostos no que tange ao elemento político-econômico, ponto. Mas eles preservam uma coisa em comum, que é o antropocentrismo e a colocação de Deus e da metafísica e de elementos que não podem ser comprovados de modo quantitativo, de modo cartesiano, colocam tudo isso como algo que não vale nada. Isso tem um efeito devastador. Devastador, porque nós passamos a agir ao longo desses 500 anos, volto a dizer, como se nada mais existisse a não ser nós mesmos, o nosso umbigo e os nossos interesses com o nosso conhecimento. Com isso, a Europa, por exemplo, pôde destruir toda a sua natureza e agora, claro, apavorada. O hemisfério norte pôde destruir toda, né, boa parte da natureza e agora, apavorada, quer que o hemisfério sul preserve a natureza, porque senão nós vamos chegar ao caos. Esse é um elemento só, entre centenas, que eu quero trabalhar com vocês, se Deus me autorizar. Então, fecha o parêntese, mas olha aqui, imediatamente jogou água para todo o povo e toda a criação. Eu vou fechar o parêntese só dizendo a você: nós não somos o centro do universo e nós não somos os únicos no universo. Os animais estão presentes, o reino vegetal é importante, o reino mineral é importante, a luta pelo bem-estar do planeta, do ecossistema é importante. A luta pela preservação em outros planetas, para não, quando, se Deus, se Jesus não voltar imediatamente, eu acredito que ele volta nos últimos 5 minutos, como vi uma postagem ontem de uma profeta ou uma irmã em Cristo, a irmã Vivian colocou. Estamos por 5 minutos, mas eu não sei quanto dura esses 5 minutos. Tudo evidencia que é muito rápido, mas para a gente não cair em erros que outros caíram, não vamos tentar mensurar, quantificar. O fato é que, se nós formos para outros planetas e começarmos a destruir os outros planetas também, como fizemos, como estamos fazendo com o planeta Terra, aí não sobra nada. Além do que, Deus não nos criou com essa característica de destruição. Ele nos criou para cuidar, para zelar, para amar. Quem rouba, mata e destrói não é Deus, é o outro, é o mal. Tá bem? Vamos falar assim, que aí fica fácil. É o inimigo. Então, eu fecho o parêntese deixando essa ponte para aqueles mais avançados, teólogos, pastores, pastoras, missionários que já estudaram, para entender que uma das causas do problema que nós estamos vivendo, até para a conversão das pessoas, para o avivamento que precisamos hoje, que acabamos, é que o ser humano está muito no centro, de si mesmo e se achando o centro do universo. E achando que ele é a solução para tudo. E todo o seu conhecimento e toda a tecnologia é criação dele, quando, na verdade, todo conhecimento e toda a sabedoria procedem de Deus. De Deus vem a razão. Aliás, o nome da segunda pessoa da Trindade é Logos, um dos nome e título que você pode dar a ele, né? No princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. E nós vimos a sua glória. Quem é esse Logos? Jesus. Ora, o que significa Logos? A razão. Portanto, todo conhecimento, toda ciência, não é só razão, é razão. A razão que cria, que ordena, que dá sentido, a razão que dá origem, que sustenta, que mantém, que equilibra todas as coisas. E isso tudo está presente na vida da segunda pessoa da Trindade, o Filho, a saber, aquele que se encarnou, Jesus Cristo, o Senhor. Então, todo conhecimento e toda sabedoria procedem de Deus, não do próprio ser humano. Mas o ser humano se considera ainda, em boa parcela de pessoas, o centro de tudo, e o seu conhecimento o centro de tudo, podendo dispensar Deus. Pastor, mas isso só acontece entre os intelectuais. Não, você está equivocado. Porque aquilo que acontece nos intelectuais lá de ponta, lá da ponta da intelectualidade, alcança um segundo escalão. Não tão intelectual, mas que já vai influenciando setores educacionais, né? Em universitários, por exemplo. E essa formação universitária vai alcançar, com a formação de professores, os ensinos fundamental e médio. Ou seja, vai alcançar a sociedade. Então, nós precisamos tirar do ser humano essa espécie de nova Torre de Babel, onde nós achamos que nós vamos construir tudo que pode nos levar ao paraíso terrestre. Seja na vertente capitalista, seja na vertente socialista, seja numa vertente cultural, essa é uma outra fonte que surge no século XX, pela cultura, seja na vertente da comunicação, agora que surge com as novas mídias, que se atualizam a cada 6 meses. Seja em qualquer vertente, nós precisamos, para que as pessoas sejam salvas, que elas entendam que elas não são o centro do universo. Houve um momento na Idade Média onde as pessoas achavam que o mundo inteiro, o planeta Terra, acabava num determinado lugar lá da Europa e depois caía num abismo. Eles não reconheciam ainda, não dominavam a navegação e eles não sabiam que iam encontrar o continente americano, só para você entender. Brasil, toda a América do Sul, América Central, América do Norte, tá bem? Essa arrogância do passado, e ignorância ao mesmo tempo, que fez com que o ser humano achasse que o mundo era ali, hoje faz com que muitos pensem que o mundo é só aqui, no planeta Terra, né? Que o universo é só aqui, no planeta Terra. E a mesma questão de que nós somos o centro de tudo, sem contar animal, pode extinguir natureza, e que estava presente no hemisfério norte, hoje está presente no hemisfério sul também. Então, eu achei importante colaborar com você Geralmente eu repito coisas assim muito básicas, pensando nos novatos na fé. Mas agora estou abrindo um parêntese para você, que é um ser que já está, uma pessoa que já está muito bem calçada, muito bem fundamentada em termos teóricos, intelectuais, para que você faça essa reflexão. Nós temos que levar em conta a criação. Nós temos que levar em conta a criação, animais, vegetais, minerais. Nós temos que levar em conta a criação de Deus nos outros planetas. Nós temos que levar em conta a criação nas outras galáxias, nessa galáxia e em outras galáxias. Irmãos, isso não é abstração, isso é papo de teologia. Isso é papo de Bíblia, isso é papo para irmão e irmã. Se ficarmos mais 200, 300, 400 anos, se 5 minutos durar mais um tempo assim, nós precisamos cuidar de tudo isso. Porque se nós não cuidarmos, então pereceremos todos. Tá bem? Então vamos cuidar da criação. Isso é tarefa nossa. Às vezes eu me envergonho que eu vejo grupos que não são ainda cristãos, salvos, zelando mais pela criação do cosmos, que seria esse mundo, e do universo como um todo, preocupado com isso, e nós aqui na praça dando milho aos pombos, como diria o cantor popular Zé Geraldo. Única coisa que eu quero sugerir aos irmãos e irmãs mais letrados, por favor, eu já ouvi várias vezes, e já li também num texto, meu inglês é bem básico, né? Mas eu já li. Assuntos que tratam sobre a possibilidade de novos universos. Você nunca mais use essa palavra, colega, colega de estudo, por favor. Porque você vai estar incorrendo no maior equívoco etimológico da sua vida, você que gosta de estudar também. Universo vem de universa. E essa universa já abrange todas as possibilidades. Ou seja, não tem outro universo. É que o mesmo universo, ou seja, a totalidade, pode ter dimensões diferentes de tempo e de espaço. Só isso aí, para a gente não sair demais do texto. Ele pode ter outras dimensões de tempo, de espaço, que vão muito além do que nós imaginamos. Então, é o chamado tudo, né? E esse tudo se traduz com a palavra universo em português, no vernáculo, oriundo do latim. Então você não diz que descobre novos universos, porque seria um erro crasso. Você diz que nós cada vez mais temos a certeza de que há outras dimensões de extensão no espaço e a outras dimensões de tempo onde nós poderemos atravessar e certamente atravessaremos com o Senhor. E a outras dimensões, vocês que são intelectuais da área de exatas, poderão falar com muito mais propriedade do que eu. Só que não use dois universos. Não tem, não há possibilidade de dois. Universo, a palavra universo já diz respeito a 2, 3, 10, 50, 70. Ou 700, se você quiser. Ou 7 milhões. E agora já estou usando e abusando do número 7 e as suas multiplicações como retrato da totalidade. Tá bom? Fecha parêntese. Espero que tenha colaborado com a sua reflexão. E se você quer muito novo em Jesus e não entendeu nada, pense assim, ó. Eu tenho que cuidar da criação, da planta da minha casa, dos animais. Eu tenho que fazer alguma coisa pela água. Pense assim. Agora, você que é mais calçado intelectualmente, então entenda que nós temos que nos mobilizar como cristãos. Temos que ter departamentos, não só para fazer reuniãozinha, mas para objetivamente tentar interferir na manutenção dessa criação. Muito bem. Que joia poder compartilhar isso com você. Fecha parêntese total. Vamos voltar agora 3 mil anos no tempo. Tá bom? Mas desta vez o Senhor se desagradou da forma como Moisés procedeu e o incluiu entre aqueles que não entrariam na terra prometida. Isso ocorreu no deserto de Zin. E o povo acampou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. Versículo 13. Essas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com Yahvé e onde ele manifestou sua santidade entre eles. A segunda parte do capítulo revela o pedido de Moisés através de mensageiros para atravessar pela terra dos Edomitas, que eram parentes, né? E a recusa dos mesmos em deixar Israel passar pela sua terra. Não deixaram passar. Fizeram duas tentativas, mas receberam duas recusas. Então o povo de Israel desviou-se de Edom e continuou sua marcha. Só uma pista para você: vá lá para Esaú e você vai entender os Edomitas. Na terceira etapa, parte final do capítulo, o povo caminha até o Monte Hor. Naquele momento, o Senhor comunicou a Moisés e Arão que ali não encerraria sua vida, porque foram os dois rebeldes diante da palavra santíssima do Senhor. Ele percebeu, olha só, como eu falei da motivação, ele percebeu que aquela motivação de bater duas vezes na rocha não era só de Moisés, não. O texto não diz que Arão bateu na rocha. Mas Arão é mencionado por Deus como alguém que também foi rebelde. E ele está se referindo a essa situação. Por isso a questão não era tocar ou não tocar. Claro que o melhor seria obedecer literalmente, só falar. Mas a questão era manter o coração com a mesma paciência dos últimos 40 anos. Então subiram ao alto do monte e Arão passou suas vestes, perdão, para Eleazar, que assumiu o sumo sacerdócio. Eleazar é filho de Arão. Moisés procedeu exatamente como o Senhor ordenou, assim também Arão, Eleazar, à vista do povo que ficou junto ao monte, mas não subiu. Arão morreu no alto do monte. E quando Moisés e Eleazar desceram, versículo 29, toda a comunidade soube que Arão havia morrido e toda a nação, expirado, e toda a nação de Israel chorou e pranteou por ele durante 30 dias. Glória a Deus. Vamos para a aplicação na nossa vida e encerramos. Ao compararmos os versículos 22 a 29 com 33 a 38, percebemos que esse capítulo começa no 40º ano depois do Êxodo. Esse início aqui eu trouxe de volta para você entender. É o finalzinho dos 40 anos de deserto. que o povo de Israel teve que ficar antes de entrar na terra prometida. Tá bom? Então, certamente aqui Moisés está praticamente completando os seus 120 anos. Morre Miriam, morre Arão, e é só uma informação. E para a nossa vida, nós temos um tempo de vida, meu querido, minha querida. Nessa dispensação, nessa era missionária. Porque no novo céu e na nova terra não haverá mais necessidade de fazer missão. A missão será outra. Observar a criação, por exemplo, aprender com Deus, né? Mas não converter ninguém. Então, preste atenção. Utilize o seu tempo como Moisés utilizou, como Arão utilizou. Salvo um equívoco aqui, outro ali, como Miriam utilizou, desde o nascimento de Moisés. Aproveite, meu irmão. Aproveite, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo, que ainda não se converteu. Essa é a hora. Faça a lição de casa. Não deixe para amanhã. É hoje o dia de você começar a trabalhar a vida das pessoas. Trabalhar para elas. Servi-las. Da maneira que for necessário. Primeiro lugar. E segundo lugar. Não reclame. Não murmure de novo. Pastor, o senhor já falou isso umas 20 vezes em 20 capítulos. O que eu posso fazer? É o texto que fala sobre Israel. Não reclame, não murmure, não se rebele. O pecado do povo tem consequências, teve consequências e levou Moisés e Arão a ficar tão entristecidos ou irados, que eles foram levados a pecar no finalzinho do ministério. Não era um pecado que os retirou da presença de Deus, mas não obedeceram ipsis literis o que Deus estava mandando. Então, não reclame, não murmure, não se rebele, porque o pecado traz consequências. E trouxe até para Moisés e Arão, que provavelmente então iriam pisar na terra, ainda que não vivessem muitos anos a mais, mas iriam pisar. A pena deles foi: vocês só vão olhar, mas não vão pisar, não vão entrar. Então, não reclame, porque isso pode trazer consequência para a sua vida. Não murmure, porque isso pode trazer consequências para outras vidas. E nem se rebele, porque a rebelião é semelhante ao espírito de feitiçaria, diz a Bíblia. Não se rebele. Rebelião é luciferiana. Pague o preço. Eu já até dei um testemunho pessoal sobre isso. E não vou repetir agora, mas pague o preço. Com relação ao evangelho como um todo, eu posso dizer a vocês, são 30 e tantos anos, perdi a conta agora, esqueci, mas é 30 e tralalá que eu tô pagando o preço de ministrar o evangelho. Indo de um lado para o outro, dormindo no chão, em muitos lugares, dormindo no lugar onde só tinha barata, trabalhando no deserto, sendo recebido muitas vezes em igrejas extremamente abastadas e ficando em lugares requintados, mas indo a lugares de extrema pobreza, e ouvindo tiroteio. Então, esse é o preço que você tem que pagar. Você se envolveu nessa obra, engaje-se, comprometa-se com essa obra. Terceiro lugar, se as consequências do pecado do povo desagradaram o coração de Deus e puderam levar à morte espiritual de muitas pessoas, maior ainda é a consequência do pecado dos líderes. Só uma palavrinha para os líderes aqui, para os missionários, para as missionárias, para os pastores, para as pastoras. Maior ainda, porque nós somos responsáveis pela vida deles e delas, menos no que diz respeito ao livre-arbítrio, mas no alimento que servimos, no cuidado que temos que ter, no zelo, em tudo. Sendo assim, vigiemos, líderes, vigiemos, pastores, pastoras e líderes. Sendo assim, vigiemos para que não venhamos a fazer o que Deus não mandou. Deus não mandou bater na rocha duas vezes. Agora falando em estrito senso do texto, tá bem? Eu já fiz uma reflexão sobre a questão, mas que nós não venhamos a fazer isso. Obedeçamos na íntegra o que Deus nos mandou. Assim como não fazer exatamente o que ele manda, através da sua palavra, que é santíssima, vai certamente nos trazer consequência, como eu tenho dito. Caso contrário, sofreremos as consequências que Deus estabelecer. E o povo também sofrerá. Em quarto lugar, lembre de uma coisa: o mundo nos odeia. Eu vou repetir duas vezes: o mundo nos odeia. Mais uma vez, o mundo nos odeia. A sociedade que contraria os valores de Deus nos odeia, assim como odiou o Senhor, por sermos seguidores de Jesus. Ou nos odeia explicitamente, ou nos odeia de modo latente, mas nos odeia. Em muitas situações, mesmo que tenhamos uma intenção pacífica em transitar por meio do território deles, passar pelo meio de Edom, não seremos aceitos e nem teremos autorização para andar no meio deles. Eles nos odeiam. Tome muito cuidado quando houver a livre passagem por determinada situação ou local na sua vida, hein? O Senhor pode certamente nos fazer passar onde Ele quiser, porque Ele é soberano. Todavia, às vezes, trata-se de uma cilada do maligno. É necessário ter discernimento espiritual e um relacionamento cada vez mais próximo com Deus para perceber se é a vontade dele para a nossa vida ou se é uma jornada contrária à sua vontade. Eu vou dar dois, três exemplos aqui bem rápidos. Muitas pessoas nos procuram e pedem: ore por mim, pastor, porque eu estou precisando arrumar uma namorada. Joia, a gente ora. Daqui a pouco a pessoa acha a namorada. Em seguida, some da igreja. Pastor, ore por mim que eu preciso de um emprego. Eu quero sair de um emprego, quero ir para outro emprego. Isso é muito comum nesses 30 e tralalá anos que eu estou trabalhando. Aí a pessoa arruma um emprego. Ela arruma um emprego, vai sendo. Se envolvendo com emprego e nunca mais aparece na igreja, ou aparece uma vez por ano na festa de final de ano, ou alguma coisa assim. Era uma pessoa, às vezes, envolvida com louvor, com adoração, e ela precisava de um emprego. Nós oramos para Deus abrir a porta, e ela entra pela primeira porta que ela vê. Mas nem toda porta é para você entrar. Nem toda porta, nem todo namorado ou namorada, nem todo emprego. Acho que é suficiente a gente falar isso, tá bem? Ou promoção, vou falar um terceiro. Pastor, ore que eu estou precisando dessa promoção para ganhar mais. A gente ora. E Deus abençoa, a pessoa é promovida, mas aí ela pega essa promoção e o bem-estar econômico dela e dá um chute no traseiro da igreja e nunca mais quer saber de se comprometer com o reino. Três exemplos. Então, muito cuidado, porque Deus pode fazer, Deus pode te dar. O namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o esposo, a esposa. Mas o que que você vai fazer com isso? Como você vai lidar com isso? Ele pode abrir uma porta de emprego, mas como você vai administrar isso em relação a manter o reino de Deus em primeiro lugar? Ele pode te promover, ele se agrada de nos fazer agrados, de nos presentear, mas como você vai lidar com isso? O que é prioridade para você? Então, muito cuidado. Aqui eu estou me baseando no pedido de Israel, tentando passar pelo meio de Edom. Edom, porque odiava, bem lá de trás, né? Jacó e Esaú. Odiava Israel, não deixou passar. Bom, Deus arrumou outra passagem. Irmão, irmã, confie que Deus vai arrumar a passagem que ele quiser, quando ele quiser. Existe um ditado budista que diz assim: o caminho é o que se abre. Eu discordo veementemente. Com todo o carinho que tenho por um amigo monge budista, mas o caminho não é o que se abre, o caminho é Jesus. E nem tudo que se abre para nós é de Deus. A gente tem que discernir isso. Bom, isso vai me afastar por completo do projeto de Deus. Estou fora. Deixa eu esperar um pouquinho mais que Deus vai abrir a porta que é dele. Isso pode ser no campo do relacionamento, pode ser no campo do emprego, da promoção. Pode ser em ficar sozinho ou não ficar sozinho. Meu amigo, para ficar entre ficar sozinho e ficar mal acompanhado, como é, nossa, um número de pessoas que casaram com jugo desigual e que toda semana estão chorando lá na igreja porque o marido não vai, porque o marido só pensa em futebol, porque o marido é alcoólatra, ou porque a mulher é isso, ou porque a mulher é aquilo, papapá. Meu amigo, minha amiga, entre ficar sozinho ou mal acompanhado, agora eu vou usar um ditado popular: é melhor ficar sozinho. Só vale a pena estar acompanhado e ser promovido ou arrumar um emprego, se isso não tirar o Senhor do primeiro lugar na sua vida. Tudo que vier e tiver tentando tirar o Senhor do primeiro lugar da sua vida, rejeite. É cilada do maligno. Aí o ser humano vai lá, fica lá naquele relacionamento e sofre a vida inteira, ou o outro é promovido, promovido, promovido, mas a vida cristã não vai gerar um salvo ou um discípulo, seja diretamente ou por participação de uma oração constante, de contribuição constante, permanente, acompanhando os frutos. Não, já era. O cara já passou 5 anos, já virou mundano. Não quer mais saber. Só não é mundano totalmente, porque aí os pais são cristãos, e aí quando dá uma vez por ano, estou falando, volta à igreja, vai lá num culto, e todo mundo cumprimenta, porque a pessoa tá economicamente bem estabelecida. Nossa, que maravilha, hein? Maravilha nada! Só é maravilha se, maravilha nada, só é maravilha se não foi uma cilada do maligno para afastá-lo da presença de Deus. Em quinto lugar, para finalizar, aprenda uma coisa. Sendo liderado, e nós todos somos liderados, pelo menos por Deus, ou líder, alguns são chamados para tal. Deus jamais tirou Arão e Moisés do rol da morada eterna. Guarde isso, tá bem? Lendo esse texto. A terra prometida, ou seja, a Canaã celestial e a Nova Jerusalém, é herança deles. Eles não pisaram naquela Canaã, mas nós os veremos na Canaã celestial. Mais do que isso, eles serão grandemente honrados. Moisés, naquele episódio do Monte da Transfiguração, Jesus teve a visão com Moisés. Uma teofania, uma manifestação de Deus. Moisés e Elias foram honrados eternamente. Então não confunda uma exortação de Deus e uma correção com o comprometimento de toda uma salvação. Tá bem? Por tudo que eles representam para Deus, por toda obediência, por toda aliança que tinham com Deus, pela libertação do povo de Israel do Egito, pelo sacerdócio que Deus concedeu, pelo pastoreio, pela obediência, porque eles tipificam maravilhosamente a vida e a obra de Jesus, os dois. Moisés, como o pastor do povo de Deus, não só como pastor, como libertador do pecado, e Arão como sumo sacerdote. Moisés esteve com Jesus, como eu disse, no Monte da Transfiguração, representando a lei, e Elias representando os profetas. Mas para que todos nós e eles mesmos aprendêssemos, o Senhor os corrigiu, e o princípio é: faça o que Javé mandou. Eu já disse para vocês, não preciso mais repetir, nem vou repetir mais. Deus me corrigiu. E olha, tinha a ver com o item anterior. No momento onde eu estava economicamente recebendo mais. Eu e a esposa. E justamente aí, alguns caminhos não eram do Senhor. Tá bem? Mas como já dei todo o testemunho várias vezes, você encontra, então não preciso mais falar, nem quero, não gosto, não faz bem. O que importa é que Deus corrige. Se corrigiu Moisés, amigão, se corrigiu Moisés, irmã, ele vai corrigir a nós também. Faça o que ele mandou, viva da maneira que ele ensinou e não selecione só o que te interessa, hein? Faça tudo o que ele mandou e ensinou. E não faça, fale, ou pense, sinta ou viva contrariando a vontade dele. Um desafio enorme, não é? Sim. Mas o que faremos? Me emociona. Para onde iremos se só ele tem a palavra da vida eterna? Disse o discípulo. Todos os outros servos fiéis do Altíssimo também sofreram as consequências de erros que cometeram. E Deus os corrigiu a todos, Davi, e eles aprenderam, mesmo em meio à dor. Coragem, irmão, coragem, irmã, vamos em frente, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Um último conselho: não aumente nem diminua, não invente, faça rigorosamente o que ensina a Sagrada Escritura. Está explícito na Sagrada Escritura? Ou, pelo menos, há nuances implícitas que podem ser fundamentadas com outros elementos? Muito bem, siga rigorosamente a Sagrada Escritura. É um bom começo, um bom caminho e um bom final. É o caminho e a causa última da sua vida, do seu novo ser em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que alegria. Eu disse que bênção, vou dizer de novo, que bênção. Estamos tão longe de alguns, estão lá no Nordeste, outros no Norte, outros no Centro-Oeste, outros aqui no Sudeste, outros no Sul. Ah, mas que bom, estamos juntos. e estamos nos edificando uns aos outros. Que Deus nos abençoe a todos e, permitindo o Senhor, amanhã nós vamos para o capítulo 21. Aprenda muito. Espero que você tenha aprendido e aprenda, continue aprendendo com esse capítulo 20 de Números. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.